7 no 5, chame Torres Salvador em 1 no 895. Ok, bom dia. 1 no 804, livre LS, X-Ray. Livre LS, pegou 1 no 804. 1 no 897, desça para 2000 pés, 1011. 2000 com 1011, gol no 897. Gente, 3171. 3171, da PZ tem nível pushback, acionamento, chama para o táxi. Chama para o táxi, está 3171. Ah. E livre pouso, no 7195. Golf, Golf F, deverá manter posição no pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal, ok? Ok, Golf, Golf Eco, mantendo posição. Afirmo, mantendo o pátio 3, na saída do pátio 3, mantendo a posição no pátio 3, aguarde para ingresso. Completo o LS, chame Torre 1 no 895. 1897, livre LS, X-Ray. Livre LS, X-Ray, chama nós estabilizado, gol 1897. No 7, no 5, no sol, 43, no 209. Gol 904, reporte marcador externo, deixar de travar. Central, 104. 5, taxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette aguardando ingresso no 7 no 5. Via Alfa, entra, aguarda para ingresso no 7 no 7. Galeão 208, 3h40 copiado, TAN 3171, tem táxi aprovado via Pátio e Índia até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 1. No ponto de espera, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95, TAN 3171, tem um bom voo, check. 7-1-5, dará passagem ao Airbus 321 da TAM em direção ao ponto de espera. Após ingresso na Juliette até através do portão 612, através do 612 seguirá a viatura Follow Me até o portão 09, gol no 7-1-5. Dá passagem ao tráfego, mantém o tráfego em 612, portão guarda e Follow Me para o 09, isso. O Golf Eco vai passar um Boeing da Gol agora à sua frente em direção ao portão 9, seguindo essa aeronave, seu ingresso no pátio principal vai até o 11, mantendo escuta constante. Reporte ao término, Golf Eco. Ok, seguindo a aeronave da companhia, mantendo a escuta constante. Afirmo, Golf Eco. Uma vez que o senhor vai para o portão 11, o senhor, a princípio, deverá manter posição no portão 612 e aguardando a viatura Follow, ok? Positivo. Gol 804, no Salas 47, 1219. Salvador em 1, no 895. 895, gol. 76, Juliette, senhor. Não, vou chamar para Juliette, gol. Gol 1897, tá no ILS. Gol 897, contato visão, check train, livre pouso na 10, levanta a cama. Livre pouso, gol no 897. Mantenha o ponto de espera, tá 3171. 4, o senhor irá ingressar na Juliette. Já existe o tráfego da companhia através do 612, aguardando a viatura Follow Me. O senhor deverá ocupar a posição desse tráfego da companhia assim que o mesmo sair, através do 612, aguardando a viatura Follow Me para o portão 08, voo no 804. A portão 804, aguardar. Aguardo o Follow Me através do 612, assim como está a aeronave agora da companhia do senhor guardando. Ativo. A aeronave vai ficar ali, guardando ali, através do 06? Ah, afirmo. A aeronave está guardando através do 612, porque vai ser rebocada até o portão 11. Assim que for rebocada já a aeronave até o portão 11, a viatura Follow Me volta lá para fazer o Follow Me do senhor até o portão 8. Sim. Solo copiou o voo número 42? Negativo, senhor. Por que vai sair da Recife? Recife no 642, Puca, Caju. Obrigado. Positivo, pode seguir a viatura aí. Golf, Golf Eco, já visual com a viatura, Follow Me. Positivo, visualizando. Gente, siga, Follow Me até o portão azul. Ok, até o portão 11. Solo, bom dia, o gol 1897. 1897, taxi via Alfa, chame para ingresso, taxi via Juliette. Chamar Alfa, taxi Juliette. Identifique, chegada Bonf, desça 4.000 pés, 1.011. Autorizado. Controle Salvador, bom dia, tá 3171. 3171, contato radar, subal 340, saída da El. Da El, subindo 340, tá 3171. Precisaria voar da El para o 3171? Autorizado. 3171, da El. Só um minuto. Da Gol. Ingressa com cautela na Juliette, senhor. Eu tenho uma aeronave da companhia do senhor através do portão 612 aguardando o Follow Me, viatura Follow Me, que vai levá-la até o portão 08. O seu portão será o 612 no 897. Ingressa com cautela aguardando a aeronave da companhia seguir a viatura Follow Me. Observando a aeronave, vai para o 06 Gol 897. 804? Assim que o follow me chegar aí pro senhor, sir. Ok. Na ponte 11 ao término do rebote. Golf, Golf Eco, obrigado e bom dia. No 804 eu acabei de falar com o fiscal de parte, acabou de tratar o correção. Acabou de fazer o serviço following para a aeronave do 11 e está indo para o senhor agora. Pode dizer o motivo do acréscimo do carro? Eu imagino, senhor, que sejam essas obras, o tapume agora da parte remota do pátio principal e a modificação da linha de táxi que o senhor deva seguir. Por isso da viatura following, mas infelizmente essas ordens vieram exatamente da infraero, sem com que nós tivéssemos a possibilidade de saber o porquê também. Ok, obrigado. Não é problema, 804 seguindo. Ok. Diga. Temos várias formações aqui na nossa frente, na porta dele. Estamos para o 2150 da presença de dados formações. Ok, está livre de desvios o 3171. Chame agora o centro Recife, informe o mesmo também dos seus desvios. Frequência 13395. 13395, muito breve, bom dia. Bom dia. Tente 125 Uno, alternativa ainda 13325. Salvador, azul 4040. Azul 4040, informação em curso Índia para Confins. Eu tenho 340 aprovado, pronto, cópia? Pronto, cópia. 040 autorizado para Sierra Brava, Charlie Foxtrot, via para Zulu 16, nível de voo 340. Destino zona 0, primeira curva à direita, subida da El, Leta. Bridge, controle 120.8, transponder 5071, azul 4040. Cuidado 340 para Confins, dentro do Luno 6, sobe para 10, transponda a Elveta Bridge, 70 do Luno 6, controle 208, se transponder 5071, confirma? 5071. 5071. Correto, senhor. Ponte 3, chama e puxa o back acionamento. Desça para 2.000 pés, 1.011 permanece, livre LS X-Ray. 2.000 pés, autorizado LS Salve Salvador, bom dia, 4201 da Azul, autorização TCT 40 Campinas, gente da Índia. 4201 no Campinas, eu tenho 340 aprovado, quanto cópia? Quanto cópia? Gente, só um minuto cópia por gentileza, 4201 da Euleda Bridge. Obrigado. mil perdões, agora posso falar, Baixão? Sem problema, pronto, pode. Azul 4201 autorizada para Sierra Bravo Kilo Papá, via para Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, pista em uso 10, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5077 Azul 4201. 4201 da Azul, autorizado para Campinas, Serra Brava do Papá 340, decola pista 10, curva direita da El Leda Bridge, Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, depois DCT Trive e conforme a rota do plano. 208 será o código, o controle de saída e o código 5077. 5077, cotejamento correto, Azul 4201. No portão 1, chame pronto para o pushback acionamento. Chamaremos. Com a Índia para Recife 330. 3890, Índia correta, 330, tem aprovado, pronto cópia. Então, 3890, autorizada para Sierra Brava Romeo Foxtrot, via para Whisky 58, nível de voo 330. Decolando da pista 10, primeira curva à direita, correção. Primeira curva à esquerda, decola a pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca. Transição Caju, controle 120.8, transponder 5076, TAN 3890. 330, autorizado em Cidia 2.5, decola no 0 convertida, Puca Caju, 208, 07.73, 5076, cotejamento correto, senhor no portão 4, time pronto para o push, instrumento. 903. Índia Kilo Sierra Lima para Sierra November Foxtrot Tango, confirme pátio de se encontra e pista de onde é o colar? Seguinte, pátio 5 decolando da pista 17, confirme a radial ideal de subida é a 238, isso? Copiado, só um minuto, cópia, Kilo Sierra Lima. Chame Torre Salvador em 1895. 3953, 153, bom dia. Kilo Sierra Lima, pronto para cópia? Kilo Sierra Lima, autorizado para Sierra November Foxtrot Tango, uma centena direto, decola da pista 17, primeira curva à direita, subida Arbor, após direto, controle 120.8, transponder 5104, Kilo Sierra Lima. Thank you. Apolo 04, protegimento correto, Kilo Serra Lima, confirme 02 POB, isso? Sim, 02 POB, acionamento táxi e decolagem no porte 5, por gentileza, chame Torre, na frequência 1, 1, 8, decimal 95, tenha um bom voo, senhor. Livre sinal, chama táxi, Kilo Serra Lima. Santa 3153, no sol ao 04, livre à direita no 21, decimal 9. Direita 1219, 3153. Fala Salvador, bom dia, são 3153, segura na pista. 3153, deverá taxiar via Alfa, manter a posição antes da Juliette aguardando ingresso. O seu portão ainda não foi liberado, senhor. Entendi, via Alfa, aguarda a Juliette, 3153. até a interseção, reporte para ingressão no 7 quilos Serra Lima. New York. Bom dia, 1642, autorização Recife 370 com a informação. Copiado no 642, eu tenho 390 aprovado já para Recife. Informação Juliette, o senhor copia o 39? Confirmo. Bom, no 642, autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot, nível de voo 390, Peruísque 58. Decola da pistão do zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5110, voo no 642. Afirma, então autorizar 390 para Recife, decola da 110, curva à esquerda, Puca, Caju, número I 58208, 5110, transponder, voo no 642. 5-1-0, cotejamento correto, gol no 642, no portão 1-0, chame pronto para o pushback, acionamento. Chama lá, acorda pronto, gol no 8, no 642. Alô, bom dia, gol 804 com a Juliette pro Galeão. Boa noite, 04, Juliette correta, Galeão tem um 360, aprovado, pronto para a cota. Afirma. Boa noite, 04, autorizado Sierra Bravo Golf Lima, via para Zulu 10 até SMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, nível de voo 360, decola da pistão 0, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5102, gol no 804. Upper Zulu 10, SMAP, Lufto e Barbacena. É, decola da pista 10, com curva à direita, com o perfil da Dael Leda Bridge, chama controle 120.8, vai acionar código 5102. 5102, cotejamento correto no 804, portão 8, chame e puxa back acionamento. Vai chamar. Qual foi a aeronave que sobremodulou? Solo para posicionamento Azul 4201. Azul 4201, no portão 1, no aprovado, chame pronto para o táxi. Chamará 4201. Salvador, Azul 4040 para pushback, acionamento. O Azul 4201, confirme, senhor, tem condições de exercer agora o pushback? É, a gente tá aguardando aqui a retirada da ponte aqui, vai esperar um minutinho. Gente, então chame quando pronto, senhor. Chamaremos. Azul 4040, inicie agora. Gente, por gentileza, inicie e com a cauda para o pátio 3, senhor. Libere o pátio principal, ingresso no pátio 3, como se faz pushback do portão 5, para autorizar a aeronave da TAM a ingressar no portão do senhor 4040. Gente, inicie com cauda para o pátio 3, o 4040. Livre decolagem da 17, venta calma, quilo Serra Lima. Solo Salvador, bom dia, DB 5594, informação Juliette. Bom dia, 5594, informação Juliette correto, 190, tem aprovado Aracaju, pronto cópia. Pronto cópia, senhor, prossiga. Tribo 5514, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo 190, nível Golf 677. Decolada pistão no zero com curva à esquerda. Subida Puca, transição Caju. Controle 120.8. Transponder 5116, Tribo 5514. Tribo 20.8. 128, obrigado. Saída Fuca, versão Caju, na Golf 677, o controle 1208, transponder 5116, trip 5514. Correto, cotejamento, trip 5514, chame pronto para o pushback de acionamento. Chama já para push acionamento, 5514. O T3153, irá observar o Embraer da Azul efetuando pushback a partir do portão 03. O mesmo ingressará no pátio 3. Quando mesmo tiver acabado o pushback, com segurança, o extensor já tem autorizado o ingresso na Juliette para o portão 3, 3153. Tenta virar o visual com a aeronave da Azul, prossegue com segurança após a mesma para o 3153. Portão 3890 para o push, treinamento 904. No portão 4, aguarde o número 2 no setor 3890. Vai dando, portão 3890. Pronto, puxo azul 4201 na 1. Confiado 4201, número 3 no setor, aguarde. Aguardo. Salvador, o Azul 4040, está pronto, táxi com 121 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, o Terra Ribeirão Preto. Copiou o Azul 4040? Afirmo, senhor. Está autorizado a seguir via Pátio e Índia até o ponto de espera pista no zero, ajuste no 09. No ponto de espera, chame torre na frequência 198.954040, tem um bom voo. E a parte do Índia, ponto de espera no zero, chama torre 1895, ajustada no 011, obrigado. 3890, coordenação com a equipe de solo, após o azul passar a cauda, tem livre pushback, acionamento, chame táxi 3890. 7, após o azul, autorizado, pushback até 3890. Tá, 3517, informação em curso Juliette. Brasília tem um 360 aprovado, ponto cota. Juliette, 3517, autorizada para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via para Zulu 17, nível de voo 360. Decolada pistão no zero, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 120, decima 8. Transponder 5114, TAN 3517. 3310, via Friburgo, fala 10, pela direita, saída Arbor, elétrica. Controle 1208, na ponta 51, 104. 51 no 4, cotejamento correto, 35 no 7, portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. 45. Salvador, muito bom dia, Gol 897. Autorização Bonfim, Cendas IDS, está na ponte, 612. Copiado 612, 1897, o senhor está pronto para cobre? Positivo. Gol 897, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via para Zuluno 6, nível de voo 360. Decolado do pistão 0, primeira curva à direita. Subida da El, Leda, Bridge. Controle 120, decimal 8. Transponder 5124, Gol 897. Autorizado com fim, nível 360 para o Zulu no meia. Decolada no 0, curva direita da El Leda Bridge. 1208, controle 5124, transponder, Gol 897. Protegimento correto, Gol 897, portão 612, chame o pushback acionamento. Vai chamar daqui a pouquinho, obrigado. Só tem estimado para 201, que a gente não estava pronto por causa da retirada do gate aqui, aí perdemos já duas posições. Afirmativo, senhor. Logo após essa segunda posição, logo após o TAN iniciar o táxi, isso vai ser liberado o pushback 420. Tudo bem, que a gente estava pronto aos 21, vai dar mais de 15 minutos depois do operador aí. Sim, senhor. Para a aviação, o senhor não estava pronto, uma vez que estava acoplado o finger. É, tudo bem, não é culpa nossa, mas tudo bem. Ok. O nosso tomado de bordo será às 8h45. Daqui a pouquinho. Bom dia, Gol 1607 na posição 1-1, tá? A gente está em formação bilhete para Guarulhos no nível 360. 360 tem aprovado Guarulhos, senhor Juliette, correta. Prepare Dael, Leda Bridge, aguarde cópia no 607. Dael, Leda Bridge, aguardando cópia. Para o táxi 3890 com 4 horas, 1-61 no Natal. Vigilante. 47, estrela da El, o azul 4040. Ponto de espera, chame torre na frequência 18.95. 3890, tem um bom voo. Direita 18.95, tá 3890, bom dia, você mano. Igualmente, senhor. 4201, coordenação com a equipe de solo, após o TAN livrar o pátio principal, tem livre pushback e acionamento, chame táxi. Após o tráfego da TAN livrar, em coordenação, a gente realiza o pushback e encontra o táxi 4201. Bruno 607, pronto, cópia. Tá pronto, cópia, Bruno 607. Bruno 607, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via Apre Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pistola 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5112, Bruno 607. Está livre Guarulhos, Sierra Bravo, Golf Romeo 360, aerovia Cevadão, Zulu 16, foi direto Bravo até o Zulu, Belo Horizonte, direto Trivi, onde já entra o procedimento de situação em Guarulhos, decolando da 10 direita, da El Leda Bridge, com curva direita, após a decolagem da 10, da El Leda Bridge, 120.8, é o controle 5112, é o transponder, é o voo no 607. 5112, contingimento correto no 607, portão 111, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamará agora pronto para posicionamento, voo no 607. O TAN 3890, algum problema com o táxi, senhor? Negativo, estamos iniciando agora, 3890. Eu quero Serra Lima, está em condições visuais, solicita cancelamento para o Quilo Serra Lima, regra de voo modificada 8:35, desce em condições visuais para altitude de tráfego em Serra Novembro, Fox Trago, informe cruzando 4.500 metros. Oi, sendo possível, chamar a cruzando 4.500. Salvador, bom dia, TAN 3890, quanto será pronto? 3890, bom dia, linha decola pista 10, do vento é calmo. A linha decola da 10, TAN 3890. Pronto para o táxi azul 4201, José na Ribeirão Preto, 4:25 de economia, 125 a bordo. Bom dia. Posição 8. Ribeirão Preto, 125-0405, copiado 4201, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera pistola 0, ajuste no 0 no 1. No ponto de espera chame torre na frequência 1:08.95-4201, tem um bom voo. 4201 da Azul, direita, até o ponto de espera do 90, ali chama 2895 a torre. O Azul 4201, obrigado. Bom dia. Bom dia, senhor. Confirme a nave que chamou para o push agora? É o voo 804 na 8. Na 8 tem livre, senhor. O pushback, o acionamento, chama o próximo táxi, gol no 804. Tem, então reportar o táxi. Solo Salvador, bom dia, o Azul, alto, tem que deixar.